93, pode voar direto da EL? Autorizado da EL. Direto da EL, tá 3193. Copy, guarde. Flores pista 190, deslocada 1200 metros, 170 com 8, pouso autorizado. 48. Engenho, pronto, cópia. Hotel Engenho autorizado sobre voo nos corredores, 500 pés, decolado no 7, primeira curva à direita, restrito no corredor Axé. Aciona 0111, controle 809.35. OPOB? 02 a bordo, informe cotejamento correto, pressionamento táxi torre, 108.612, bom voo. Passarei 2230, copia. 515501. 515501, POB de 139. Copia, guarde. Guardando, você escuta, copia, 230. Solo Salvador, boa tarde, azul 40-65, frente da uniforme. 3 aguarde, azul. Enter. Assim confirma o nível 36 ou 32? 320. 320, gente. Obrigado. Acelero pronto? Passarei 2230, autorizado, vitória da conquista, nível de voo 180, decolada no 0, primeira curva direita, saída agora, leval após direto. 5413, eu transpondo, controle 1 no 9.35. 180, decolada 10, direita, gole, leval, 4 no 3, 19 3, gol controle, passarei 2230. Corrigimento correto, repartindo pronto, pressionamento posto. Comandante. S703 do WebJet, pronto, cópia. Prossiga. Webjet 6703 está autorizado Brasília, nível de voo 340 via Upper Zulu no 7, decolado no 0, primeira curva direita, saída gole, transição ao fito. 5505 transponder, o controle 1 no 9.35. Webjet 6703 autorizado Brasília, nível 340, apoio Zulu no 7, decola com curva direita, gole ao fito. 5505, transponder, 1935, controle de saída. Protejamento correto, posição 08, reporte quando pronto, o 6703 da web. Reportar no 28, pronto para o que tiver acionamento. Torre, 108.612, operacionamento táxi. Já tem sensação de chão para decolar, engenho. Valeu, um abraço. Salve Salvador, boa tarde, Gono, 648, Lisão. Foi 648, táxi via Alfa, Force 11, táxi Kilo. Alfa chama antes da Kilo, Gono, 648. Azul 4065, pronto, cópia. Tá pronto. Azul 4065 está autorizado Campinas, nível de voo 320 via Upper Whisky 58. Decolada no 0, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza. 5507 eu transpondo, controle 1 no 9.35. Tá certo então, 303-201 para Campinas, saída gole Gonza com primeira curva direita, Upper Whisky 58, passão em plano. 5507 o transponder e 1935 controle. O nível copiado foi o 320, eu não consegui compreender. 320, senhor. Gente, cotejamento correto, 09 ao portão, reporte quando pronto, o azul 4065. Alô Salvador, boa tarde, Otan 3155. Nada, base copy, informação em curso é a Victor, escute, a coisa é recebimento. Paciente da Victor, vai guardar a cópia o 3155. Nas Pereira, 119-35, Quebec Bravo. É bom. Boa tarde. Produção lenta. Curva direito, corredor axé, 500 pés, 1935, controle, declou 09, até onde ainda? Direito axé, 500 pés, 1935, ainda até volta. Quebec Bravo, suba 500 pés, corredor forte, reporte 20ª milha. Vai reportar 20ª milha, 500 pés, corredor forte, até o Quebec Bravo. Possível estimado para através da terminal Aracaju e chamar de pouso. Um momento, senhor. Controle hotel, ainda. Índia, portão 3, torno 648. Salvador, Papatão, Hotel Mindjanger. Hotel Salvador. Coluna 7 à direita, cheque 500 pés. Reporte Salvador da Barra, vigilância. Para fora da Barra, Índia. Controle o Quebec Bravo. Siga, Bravo. 40 minutos para livrar sua terminal, ingresso na terminal Aracaju com estimada da presente, mais 1h20. Tá, pouso no Aeroclube de Aracaju, Serra Novembro e Uniforme, Hotel Quebec Bravo. Então pouso uma hora, da presente 1h20, né? Afirmativo. Controle Salvador, boa tarde, voo 9675, da Uniforme, atingindo 1950. 9675, identifique, desce ao 050, chegada a Mari. Identificou, 050, chegada a Mari, voo 9675. Controle Salvador, boa tarde, voo 807. Boa noite, 07, desça ao 040, chegada a Bonf. Bonf 040, 1807. Livre frequência para coordenação local, até regresso, Serra. Pronto, cópia. Afirmativo, 3155 está pronto. 3155 autorizado, Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Whisky 50. Decola dono 0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5521, né, transponda o controle 119.35. Então, 3155 está autorizado para Guarulhos, nível 340, decola dono 0 na DAEL de NER. Primeira curva direita, passei via Upper Whisky 50. O transponder 5521 e o controle 119.35. Protegimento correto, 02 ao portão, reporte quando pronto. Reportado. Paulo Abjet 6703 no portão 8 para o pushback acionamento. Portão 08 autorizado, Abjet, reporte quando pronto para o táxi 6703. Encontrar o táxi 6703. 7200 para 2509 no. 2109 mais o Goro 675. Gol no 807, desce para 2000, autorizado ELS, informe estabilizado, ajuste no 012. Autorizado 2000, reportará estabilizado, 1807. 1807, informe indicada. 1807, está com 2890. Gente. Só no gol no 781. 781 Guarulhos, informe o nível. É, 380. 380, será coordenado o gol no 781, informação com o seu Victor. Obrigado. Saudão, portaria 2230 para o push e acionamento na moto 14. P230, aguarde, número 2 do setor. Número 2 do setor, portaria. Preciso, senhor coordenado, com a 2, decola da 1-7 para utilizar o portaria. Sente o 230, declaração 7, será coordenada, aguarde, informa um bang da WebJet sua cauda realizando o push. É o número 2 no setor, enquanto será coordenado decolagem da 1-7. Guardando, grave, 230, portaria. Novembro Lima Alfa, vitória da conquista, era coordenado 085 ao nível. Coordenada base. Controle Salvador, boa tarde, Ocean 3835, informação uniforme, descendo ao 110. Ocean 3835, identifique, descendo 040, chegada é bom, fio ajuste no 012. 040 na bom, fio 12 ajuste, Ocean 3835. Gol no 675, desça para 3000, manterá pro limitado pelo localizador, reduzindo para 2009, o ajuste no 012. Reduzindo para 2009, sendo para 3000, autorizado ILS, ou melhor, solicita a possibilidade de efetuar o RNAV da pistola dela. Ok, então desça para 2500 na pro do 368, ou no 765. Para 2500 na produ 368, voo 1675. No 807, curva esquerda para o 070, informe estabilizado. 070, reportará 1807. Mano, 170, informe estabilizado. 170. 3350? Afirma. Autorizado o táxi 6703 da UEP via Juliette Alfa até Taxi Delta. Na Delta chama 2086, quando pronto, ajuste 1 no 0 no 2. 2, consegue via Juliette Alfa na Delta, 6086. Afirmativo, coordenando com a equipe de solo, quando o Web está iniciando o táxi agora, quando o mesmo livrar sua causa, está autorizado realizar o push, já com a prova da Taxi Lima, para decolagem da 1-7. Grave, via Lima, 1-7, coisa mais decolagem da 1-7, a curva permanece à direita e o perfil da feira também, igual levar o apoio direto, 2230. Sim, igual levar o direito, tá? Uno 781, pronto, cópia. Prossigo, 81. Uno 781, está autorizado Guarulhos 380 ao nível, via Upper Whisky 50. Decola no 0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 55 no 7, eu transpondo, eu controle 1 no 9, decimal 35. Uno 781, autorizado 380 Guarulhos, Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita da Eldiné, 55 no 7 ao transponder, 1935 ao controle. Protejamento correto, portão 04, reposto quando pronto, 1781 da Gol. Chama aí. Papatango Novembro Lima Alfa, copia. Apenas informando-os, o mesmo se encontra no pátio 3. O Papatango Novembro Lima Alfa, autorizado em Salvador, vitória da conquista, 085 o nível, até 120 milhas de Salvador, após ter visto informação e alerta fechada pelo centro Recife. Recorda no zero, primeira curva direita, ingressa no corredor Axé, mantendo 1 mil pés restrito, até ele aguardando liberação do mesmo, do controle Salvador. 5464 é o transponder, o controle 119, decimal 35, Papatango Novembro Lima Alfa. Novembro Lima Alfa, cotejamento correto, parte 3, reposto quando pronto para acionamento. Livre acionamento, reposto quando pronto, táxi. Litoral, outra vez da terminal Ilhéus, sim, outra vez da terminal Aracaju, chame mesmo, 120, decimal 3. Torre agora, 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Voo no 675, estabilizando na RNAVE? Afirmativo, pastor. Tierra Vitor 368, já tem capacito. Confere, torre agora, 18.6, tem bom pouso. 18.6, já. Pronto, tá. Projeto puxa só a médica, 069, 965, perdão. Passar o trabalho, liga o pouso, 807. Desça para 2 mil de pés, o ajuste no 0 no 2, informe final ILS. 2 mil, 1012, está 3235. Oi, Salvador, boa tarde, agora 675. 675, boa tarde, número 2 para o pouso, trapé 737 companhia. Vai aportar a quinta milha para a cabeceira no 0, que está deslocado em 1.200 metros, altímetro 1012, 190 com 8. Aguarde pistão no zero dele. Sente guardado, vou no 670. Passaria 2.2.3, marca 10, transição 1.7. 1.7, autorizado, ingresso via pista, reporte velho pronto. Ok, via pista, através do 5.5, agora a marca 4.2.3. Lima Alfa, confirme o POB. Estamos com dois a bordo. Novembro Lima Alfa, livre táxi. Reposto na táxi Aquilo. Lima Alfa, livre táxi, trabalhando na Aquilo. Gente, decola de imediato, assim, quando autorizado? Certo. Aliás, manter pré paz quando autorizado. Certo, aliás, manter, né? Certo. Certo. Ô, Saulo Salvador, muito boa tarde. É o Avianca Alfa, Vitor Bravo. No 807, no solo 23, direita, posto 121 notas. Bianca Alfa, Victor Bravo, é o solo Salvador. Positivo, senhor. Boa tarde. Estacionado aqui na remota 1-3, Autorização de reboque para Ponte 01. No 675, continua a aproximação, pistão 0, agora a liberação. Vente, aguardando a liberação, agora 675. 6703 Web, 170 com 8, decor autorizado. Iniciada a BR 6703. Cerramos Curitiba. 116 Curitiba 455. Afirmo. O azul 4065 está autorizado seu táxi, Juliette Alfa, mantendo posição seu táxi ou Delta. Juliette Alfa, mantendo posição Alfa Delta, 4065. Papa Tango no Novembro, Lima Alfa, está autorizado ingresso táxi ou Kilo, cruza Alfa, na Delta chama Torre, 108612, ajustando 0 no 2. Lima Alfa, sinto autorizado, cruzar, reportará para ingresso da Torre, 108-6. Na Taxi Delta, mantendo a posição na Taxi Delta, chama na Torre. Afirmativo, mantendo a posição onde espera da Delta, chama na Torre. Solo, Salvador, boa tarde. Voo no 807, zona 35. Voo no 807, táxi em frente, Alfa, mantenha a posição antes da Taxi Kilo. Frente, Alfa, mantendo antes da Taxi Kilo. Voo no 807. Solo, Salvador, boa tarde. Voo no 649. Voo no 649, Léos, confirme o nível, informe o nível. 3-4-0 3-4-2-5-0-3-5, controle, boa viagem. 0-3-5, boa 6-7-0-3, decola. 6-7-0-3, subo 3-4-0, gole, vigilância. Para 3-4-0, gole, 6-7-0-3. 6-7-0-3, olha a prova de gole, está presente. Gole, está presente, 6-7-0-3. 649, informe seu portão, por gentileza. 3. Entre. Batango Novembro, Lima Alfa, pista 10, autorizado LR, manter. Lima Alfa, sim, autorizado, manter o 10. O Avianca Alfa Vitor Bravo já se encontra totalmente pronto para usar o pushback? Positivo, senhor. Autorizado o pushback, reporte quando pronto para iniciar o deslocamento. Positivo, estamos prontos já. Frente, autorizado o pushback. Quando for iniciar o deslocamento para o portão 01, antes de iniciar, entre em contato com o solo. 5 no solo aos 2,6, libera a direita, 121 na espanada. 219 aqui, para agora, 67. O 2 aqui, 7, chama a torre na Delta. Obrigado. O gol no 181, pushback, estacionamento no 4. Estou no 781 no portão 04, está autorizado, puxa acionar, reportado. Autorizado, chama aí, por noite 07, dá passagem ao Embraer do Azul, após ingresso aqui no Pátio 3. No Pátio 3, agora instruções. Entra a passagem ao Azul, após ingresso aqui no Pátio 3, aguardando. Decolagem autorizada, vento 190 com meia dúzia. Iniciado. No 2. Fala Salvador, boa tarde, gol no 675, livrou no seu escudo. Táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Kilo, gol no 675. Alfa, reporte antes do táxi de Kilo, gol no 675. Excelente, obrigado. Declaro os 28 na 35, controle, boa tarde. Boa tarde, obrigado e até daqui a pouco. É já. 3235. Torre 18-6, tem bom pouso. Web 67, 03, chame Recife, 1288, alterne 13325, tem um bom voo. 288, 3325, obrigado. Via controle, passaredo 2230, decolamos na sexta escuta. Bom dia, 2230, gole, suba 180, vigilância. Teríamos condições da presente voar direto gole? Autorizado gole, livre da restrição de altitude. Muito obrigado. Bono 807, ingressa pátio 1 no portão 05. 22. Ingressa pátio 1508. November Lima Alfa, eu posso cruzar a final da pista 35, vai chamar o controle 1935, boa viagem. Lima Alfa, sente, após cruzar a cabeceira através da 35, chamaremos controle 1935, obrigado, boa tarde. Boa. 3835, checa o trem, pista 10, 190 com 8, pouso autorizado, 1200 metros lotados. Tá, sente, autorizado, pouso, baixou e travou, tá, 3835. Sua guarde, o número 2. O Gono 781, tá próximo a iniciar o táxi, nosso alternado é Galeão, 4:25, aguardiu pra ver. Confirmando, o Galeão 4:25. Positivo. Gente, o Gono 781 autorizar o táxi via Índia Alfa reportando Ampla Taxi Delta, ajuste no 0 no 2. Índia e Alfa, reportante da Delta, Gol 781, no Mi 2 agora. Lima Alfa. November Lima Alfa, 1000 pés, corrido axé. Lima Alfa, 1000 pés, corrido axé. Já presente, subindo 085, forma chamada de pouso quando possível. Esse Vitor Bravo aguardando. Suba 085, forme quando possível chamado de pouso. Chamado. Regina 55, tráfego superado, autorizado, pushback, acionamento, posição 02, reporte quando pronto para o ataque. Autorizado, pushback, acionamento 2, vai passar para o ataque 3155. Pula 675, ingresso, portão 612. Para o 612, agora o 675. Vitor Juliette, se identifique. E mantendo 04065. Só Vitor Juliette. Pedro 223N, informe chamado de pouso. Do 2230, chamado de pouso. Posso mandar o 1919, passarei 2230. Grato. Como 781, na escuta? Como 781. Corre agora o 18, decimal meio. Bom voo. 18 meio, obrigado. Fala, 3235, livrando. 3835, táxi via Alfa, mantém posição antes daquilo. Alfa, mantemos aquilo, TAM 3835. Ingresso, mantém a Delta.